Pontivaram no 02, 198, sua meia dúvida, na 1013. Taxa autorizada via Inter Alfa, Pontivaram no 086, confirmando alternado Campinas, que é a Bravo pelo Papá. Sente. America 980, ground at 46, turn right and contact ground 121 decimal 9. Contact ground 121 decimal 982. Paulo Salvador, bom dia, gol 9897, autorização para Campinas. 9897, o plano que eu tenho com confiança, vamos agora. Confiança, confere. 0, 81. América 980, Taxi via Alpha, maintain position before Taxi via Julio. Ok, maintain position before Taxi Juliet, American 980. Paulo Gol 607, Paulo Sotax, PLB 136, terminando Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. 07, livre taxi à direita, Juliette Alfa, pode parar no 02, 118, são 612, que negar 1013. 1013, direita na Juliette, e chama para o ponto para 286, obrigado, bom dia. 88. 3625288 agora, muito obrigado. Quatro após o tráfego nacional, ele mantém a pista 10. Após o trecho, voo 1804, ele mantém pela 10. 8974. 897. 897-360, com fins autorizados, via Tope Zulu 16. Da qual a pista 10, curva direita, saída da Euleda após brilho. Controle 119-35, aciona 5042. Tendo 910, no farol da barra, continuando atrás. Gente, o Mike Gillette Romeu. Tá autorizado? Essa reporta, puxa. Chama essa, puxa, 1897. Gente, autorizado. Obrigado. Novo Salvador, gol 1605. Gol 1605, autorização Galeão 400. Podia confirmar o horário do plano? 0857. O Gol 1605 confirma novamente o destino? Galeão, mais 7 minutos o horário do plano. Que aguarda a combinação, o 1605. Certo. Bom dia, TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, bom dia. Aguarda. Sente, me assista para a cópia. Solo Salvador, é o TRIP 5316, livrou. 5316, livre TAM. E a Alfa Juliette, posição 13. Alfa Juliette, posição 13, o TRIP 5316. Salvador, bom dia, Gol 1795, pronto, ponto da Redonda 0. 1795, bom dia, pega a rolagem de tráfego da companhia, ali mantém pista 10. Ali mantém a Redonda 0, após o tráfego da companhia, Gol 1795. Mike Sierra Golf, soltando da linha aérea decolar, pista no 7. O vento é de 100 graus com 4 nós. Boa noite, 04, decolar 52, 119.35, controle. 119.35, bom dia, boa noite, meu irmão. Bom dia. 05, só um minuto. Salvador, bom dia. Gomes 07, ponto cara próximo. Gomes 07, muito bom dia. Após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem pista 10. Após a rolagem do tráfego, a Lima tem gol na 607. 4 contato radar, suba para o 360, saída da El. 360 no perfil da El, voo no 804. Após os motorizados da El. Funcionamento da El, voo no 804. De 1-1-0 graus com 4 nós. Decolagem 1-0, voo 9-7 nós. Sei que eu tô aqui com. Nem a Tui, nem o São Francisco tem seu plano, só que tá no sistema, lançado aqui pra 0857 aonde. Eu vou ordenar aqui junto a S, o plano de voo só no. Pô, não deu pra entender. Não tem o plano disponível? No sistema da torre aqui do Centro Recife não está lançado ainda. Só que tem aqui o previsto, o plano previsto para 0857. Não tem, como vê no sistema, foi realmente feito. Só que não tem aqui. Pai, o senhor necessita de alguma comunicação da empresa? O que o senhor precisa? Ou interno aí? Interno. Ok, só escuta. Mike Serra Golf, decolou, vai ingressar no corredor Axé. Rapaz Romeu, Mike Serra Golf, o meu teste, corredor Axé, reporte para da Barra. Golf. 1897, puxa acionamento, Liga 9. Vixe, Marataxi, 1897. Prazo. Passando 2 mil pés, gole o fim. 1-7-1-5, contato radar na decolagem, sua para 360, saída gole. 360, saída gole, gol 1-7-1-5. Mike Juliette Romeu? Na escuta, senhora. Confirma a atitude? Agora está mantendo 700 pés. Vai descer para 500 pés e está livrando sobre o gol do Paraná da Barra. Sente, o mais de 1.500 pés, informa apenas um tráfego no sentido oposto, mantendo 1.000 pés, é um Serra Romeu 22. Sente o tráfego mais de 1.500 pés. Mike, Serra Golfo Controle? Escuta. Confirma a prioridade para o destino da presente? 9-2. Sente autorizado direto o destino Mike Serra Golfo. 7 Mike Serra Golf, vai curvar à direita para 330 para o bloqueio da 292. 1-2-0 graus com 4 nós. Devo ter colado, igual no 607. Vou no setor e não pode utilizar com esse indicativo de chamada. Tem que fazer um CHG e chamada ser a matrícula da aeronave. Olha, amigo, o 605 chegou e pousou, que era esse mesmo avião. Ele já está no solo, essa mesma aeronave veio de Fortaleza. 4-2. 4-2. Tá ok, esse voo é diário e é essa mesma aeronave. Troca inclusive tripulação, chegou com o mesmo número de Fortaleza. Tá, confirma isso aí com eles, nós já estamos prontos. Já estou ciente. E diariamente o repetitivo não é gerado, só um minuto. Solo, tá 3597 do gate 7, pronto, aguardando a cópia. Bom voo. Plano 35, obrigado. Bom, tá, bom dia. Agosto, com final de estúdio. Tá cruzando 2000. Atenção 085, o Max Ragolfo tá subindo? Afirma. Gente, não tenha sido autorizado pelo controle, agora autorizado 085. Gente, desculpa, gravou. Posição ofício, acionar 5054, 10935 com controle. Tá 3517, pronto, gate 7. O tráfego no gate 9 já foi autorizado, para que o mesmo não seja preterido, mantenha me escuta e aguarda, ok? Nossa escuta. Salvador, Gomes 07, decolando sua escuta, passa 2500. Ouro 607, contato radar na decolagem, sobre para o 360, saída da El. 360 na saída da El, bom 607. Serra 43, tá com a plana de voo para Serra Índia, Romeu Índia, vem no final 01. Pronto, cópia? Sim. Autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, 065 direto, decola da 17, corredor Axê. Após decolagem, curva à direita, aciona 0133 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Autorizado Siri, 0165 DCT, após a decolagem, curva à direita, corredor Axê, transponder 0133, controle 119.35, corta com voo. Xangu está correto, confirma o cidadão de autonomia, pode se contar. Mach 3, autonomia de 5 horas e meia, 2 a todos. 143, então ele fica pista que decola para no zero, mantendo curva direita. Afirmativo, decola dando zero após curva direita, por favor. Para o táxi Gol 1897, autonomia de 3 horas e 40, PB1 167, até na Campinas. 897, autorizado táxi de Juliette Alfa, continuando 02, 18, só 612, que liga 1013. Gente, a parte não pode estar na 1862 igual a 1867. Salvador, tô 3597 do gate 7, pronto. Quanto por cento para puxa acionamento? Após o Boeing passar até agora, autorizado. Puxa, que será portanto. Gente, após a passagem do Boeing, é autorizado. 3597. Salvador, no meio 05. Só um minuto, tem coordenação. Corno 804 passou da El. Gente, confere agora as transferências de comunicações de Corno 804. Guardando. Sobre Recife 13325, alternando 1288. Sobre Recife 13325, alternando 1288. Voo no 804, bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. Sim, sou. Um plano de voo, a gente vai solucionar o problema e estou aguardando apenas a autorização do centro. Não posso autorizar, pagar sua cópia sem autorização do centro. Aguardando. Paciente, porque é complicado porque resta claro que é um problema do centro, né? Ou seja, a aeronave já está no solo, não existe nesse momento nenhuma aeronave lá com esse número. E é um problema interno, é um voo diário, né? Vamos te aguardando aí o atraso agora, porque um pouco atraso agora, né? Nossa escuta. Estou ciente, passei essa informação para o PLN, né? Cancelar o plano para poder aparecer no sistema, que não tem como aparecer os dois ao mesmo tempo. Aí liguei agora para eles, disseram que ia cancelar e para poder ser ativado outro plano. Estou tentando aqui fazer uma ação junto ao centro novo, só. É porque para a gente fica difícil, eu não sei o que é mais prático, pedir para a empresa propor uma CHG e demorar mais ou apostar aí que vocês conseguem uma solução pacífica. Estacionado, pronto para o carro. Pronto para o carro. Capitão Golf, autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponte parando 0218, são 612, que nega 1013. Juliette Alfa, 1186, na cabeceira, o Alfa de Apeio. Uno 607, no Recife, 3325, alterna 1288. 3325, 1288, bom dia. Voo no 897, contato radar da decolagem, suba para 360, saída da EL. Da EL, 360. Alô, Luda, Brive. Controle 1-9-35, aciona 5071. Para o Galeão, nível 340, saída da EL Leda Bridge, upper 16, controle de saída 119.35, transponder 571, com 16 da Leda. 05 está correto, confirmação, puxa. Afirmativo. Vivo pushback, reporte táxi, 05. Salutã 35 no 7 para o táxi com 106 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando com o fim. Tango Golf, autorizado em área decolar pista 10, o vento é de 120 graus com 629. Galeão 360, autorizado via UPS 16, com a pista no 0, curva à direita, saída da Leda, após Leda Bridge. Controle 1-9-35, aciona 5061. Autorizado para o Galeão, nível 360, UPS 16, aerovia. Regulando pista 10 com curva direita, centro perfil da Sael Leda, após Leda Voa Brick, passando a transponder 5061 e o controle da frequência 1-19-35, 3153. Está correto, reporta ponto push, então. Reporta 3153. Solo 3554, pushback, acionamento. 5514, autorizado, pushback, acionamento. Autorizado. Direita, reportará para o cruzamento para dar 1-7-2-3-4, cada um. Alto Capitão Golf, vai cruzar a 1735. Autorizado, cruzamento da porta, farol está pronto para transferência. Aguardando o farol para transferência, Alto Capitão Golf. Papatão Golf, Catão Golf, na escuta do controle. Trânsito é um bom voo, até o regresso. Golf, Catão Golf, mil pés, corredor Axé. O Catão Golf. Aí segui na proa do corredor Axé. Autoriza a proa do destino, mantendo mil pés? Inicialmente mil pés, direto destino, Golf, Catão Golf. Mil pés, direto destino, Golf, Catão Golf. Passou aqui pra gente. Temos Israel, Dinero 350 B10, até novembro 857, Porto Seguro, Apesulo 16, Cruz, Apesulo 14, Barbacena. Está correta a aerovia, porém, devido à saída de Salvador não ter saída para essa rota em aerovia, a inicial, já vou após Leda, direto em Brise, para executar Upers 16, que é no limite da FIA. Ok, na Upers 16, porém ela vai somente até Gruff, né? Aí depois para sair com o meu plano? Sim, ok. Ok. Para o táxi, 3554, PLB61, 4 horas de autonomia, alterna Recife. O 5594 confirmando 69 a bordo, Recife autonomia, alternada, livre táxi Juliette Alfa, ponte para no 0 torre, 1 no novo, só 62, que nem a 1013. Sente, o PAB 61, 4 horas de autonomia, alterna Recife, autorizado, tem ponto de espera, dá no 0, ponto de espera, torre 118.60. A bordo, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Autorizado táxi de Alfa, com temperatura 2812, que negar 1013, bom número. De Alfa, no ponto 0 da 10, 2812, bom número 0. Vai prosseguir com o número 2, no ponto de espera. Ciente, trip prossegue com o número 2, atrás do gol. Do 1935 com 3. Boa no 1935, tem um bom dia. 35 no 7 da tarde. Salvador, muito bom dia, até 35 no 7, decolado, perfil Gole, Ofito, cruzando 2.200 pés em suas costas. Tá 35 no 7, contato radar, sua para 380, sai da Gole. Gole 380 em ascensão, tá 35 no 7. Total 9910, livre LS, aposto localizador. Guardarei total 9910. O Papatango Oscar, Tango Golf, como possível chamado de pouso. Aguarde. 0 graus com 7 horas. A linha decola na manhã 0. Ok, então o táxi chama a torre, 1 no 8, só 12, eu tô lhe matando. Estima 0930, o acertão Golfo. Sim. dia, confirma o padre que se encontra aqui em Tecola. Número 10, Veracruz, saída Veracruz autorizado via corredor cheia, decola pista no 7 com a direita, controle 1 no 9, 35, aciona 0134, o Lima, Kilo X-Way. Salvador, bom dia, total 9910, final da 10. Total 9910, continue a aproximação, porta marcador está. Porta lei total. 1-8, são reais. Lima, aquilo é que foi. Aguardando. Lima, Kilo X-Ray, livre, Salah, chama táxi. Reporta para o táxi. Está autorizado até a bata, reporta para ingressar no 7. Passou a estar abaixado, trabalho total 9910. Total 9910 visual com campo? Ainda negativo. Reporte quando visual? Reportarei. Posição 2, Lima 7, está pronto, Lima 7. Autorizado a alinhar e manter o Lima 7, Lima Kilo X-Ray. Total 9910, estou no visual, check train, livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 8 nós. Avistou com 1200 para isso, está prosseguindo para pouso, baixado travado, total 9910. Siga. Poderia confirmar a frequência do controle Delta que está operando? Ou a Santa Wolf, ou a frequência 120.1. 124.1, grato. 1201, o Oscar Tango Golf ainda não escutou o controle. Paciente, 201. Ah, só pra deixar armazenado aqui. Então, 3859, deixa para 4.000 pés em 2015. 4.000 pés em 2015, pode voar pelo, cara? Autorizado, então, 3859, identifique. Ok, 4.000, vira pelo, 3859. Papai Romeu, Mike Serra Golf. Escuta. Está agora 54 milhas de Salvador, 1085, chume Recife, 1325, alternado 1288, bom voo. 1288, grato, bom trabalho. Mantendo o antitério aguardo, Itália Matango. Trip 5514, após o tráfego, ele mantém a pista 10. Ali mantém após o trip 5514. Gente, voo no 605, se tiver condições, autorizado da El. Pode desenvolver da El. É o 103153, posição 08, para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, reporta. Reporta, 103153.